jagunço. Jagunçada Mutuna. Bem-vindos ao novo episódio dos Sete Jagunços, mais um podcast com produção do Arte Final. O site você já conhece, é o www.artefinalhq.com.br. Lá tem todos os episódios dos Sete Jagunços, do Pilha de Bis e do Omniverso, além de reviews, artigos e muito mais. No Instagram, Twitter e Facebook é @artefinalhq. E no Spotify é só procurar por Sete Jagunços. Jean Grey é uma mutante telepata nível ômega e fundadora dos X-Men. Morreu anos atrás e ressuscitou como uma fênix, renascendo das cinzas. Durante sua morte, o mundo mudou de forma dramática, mas uma constante permanece. Os X-Men protegem um mundo que os teme e os odeia. A Jean quer mudar o mundo, por isso reuniu seus companheiros em X-Men Red, de Tom Taylor, Mahmoud Hazrah e grande elenco. E nós aproveitamos o lançamento de X-Men Fênix Negra nos cinemas e também reunimos um grupo que muitos temem e odeiam. Eu sou o Marcos e aqui comigo estão o Dãozinho Summers. Hello. O Maurício Rasputin. Nem tô na equipe, hein? O Mauro Howlett. A mim, meus X-Men. E o professor Reginaldo Ioman. Opa, e aí? É isso, pessoal. Vamos falar de X-Men Red. Não sai daí que no próximo bloco vamos falar desse maravilhoso gibizinho que a Panini acabou de lançar o primeiro volume. Bom, vamos começar falando dos autores, né? O primeiro volume, na verdade, todo X-Men Red é escrito pelo Tom Taylor e tem desenhos do Mahmoud Hazrah, é quem desenha a maior parte dos números. Tem também a Carmen Nunes Carneiro, Roger Antônio e o Pascal Alist desenha o anual, né? Então, fala um pouquinho do Tom Taylor. Ele é um escritor australiano. Ele tem uma série que é muito conhecida lá fora, que ele escreveu um quadrinho e que foi adaptada para a televisão, que se chama The Deep. E aí ela passou no mundo inteiro, em mais de 140 países, tem no Netflix, mas eu acho que só nos Estados Unidos. Passou lá na BBC, no Reino Unido, na própria Austrália, né? Na terra dele. E aí foi um sucesso absoluto. Gerou, sabe, brinquedo, jogo. Você imaginar, essa série já saiu. E curiosamente, eu até onde eu sei, nunca apareceu por aqui. Não tenho criança por perto, né? Eu tô bem fora. E aí, no que interessa pra gente aqui, nos gibis, ainda que ele esteja mais recentemente bem vinculado à Marvel, ele não tem contrato de exclusividade, então ele está sempre circulando entre as duas editoras. Ele surgiu, assim, no radar do pessoal com aquela série Injustice, né? Que é baseada no jogo, não é isso? Eu não li, não, nunca joguei também, estou por fora. Já saiu aqui vários volumes, né? Começa com ele, né? Lá na frente, que muda a equipe. Depois disso ele vai ter uma passagem longa pela Dark Horse, escrevendo somente Star Wars. Ele escreveu vários e vários volumes de Star Wars, né? Escreve também Star Wars na Marvel. E aí, assim, entre Marvel e DC, na DC ele é uma coisa mais irregular, né? Ele escreve muito número aleatório, assim, muita coisa solta, sabe? Não tem uma coisa mais substancial dele na DC, mas transita muito pelo Batman, pelo universo do Batman, e ali um pouco a coisa de Super-Homem, e tem que acabou de sair, né, a The Seasoned, né, que é uma minissérie em 6 partes, que a gente já comentamos aqui no Pilha, mas na Marvel o negócio tá mais robusto, né, ele tá muito associado ao Wolverine, né, não necessariamente ao Wolverine, né, mas a sua descendência, né, ele tá sempre ali escrevendo alguma coisa mutante, né, escreveu uma parte do Super-Homem de Ferro, como eu falei, é muita coisa de Star Wars, fez um tie-in de Guerras Secretas, e agora, depois de escrever essa X-Men Red, né, que saiu aqui primeiro encadernado pela Panini, né, o X-Men Equipe Vermelha, ele assumiu desde janeiro desse ano, desde janeiro de 2019, o Friendly Neighbor Spider-Man, né, que é uma série antiga do Homem-Aranha, que ele está escrevendo agora mensalmente, que é ultra divertida, porque é uma das características do Tom Taylor, como fica claro nesse X-Men Red. Né? Ele tem uma escrita muito leve, muito assim, clima de gibi mensal, sabe? Coisa que já falamos aqui outras vezes, né? Ele faz um gibi mensal, que é um gibi mensal, não é aquela coisa pensada, voltada para o encadernado, capa dura, para você colocar na sua estante. Então, aquela leitura boa, né? Que a gente cresceu lendo, né? Faz aquelas referências que ali é muito formatinho e tal, assinava o pacote da Abril, coisa e tal. É isso daqui que você faz referência, né? É esse tipo de escrita dele, sabe? Aquele gibi bom de se ler, muito divertido, com ideias muito boas, muito bem executado. Assim, que ele não fica alongando demais seus plots, sabe? Vai se resolvendo os mistérios, vai inserindo novos elementos. Ele é excelente em diálogos, os diálogos dele assim, são certeiros, ele sabe transitar em todos os níveis, né? Desde assuntos mais dramáticos, assuntos mais sérios, parte mais de comédia, mais diversão pela diversão. Consegue inserir, isso fica claríssimo nas 11 edições, nas 12 edições, né, de X-Men Red, assim, elementos do cotidiano que tá rolando agora, né, questões que vão mais, questões políticas, questões mais dramáticas do nosso cotidiano mesmo, da nossa vida real, ele consegue inserir no gibi sem ser panfletário, sem ser cansativo, sem ser uma coisa forçada, principalmente. Então ele tem essa escrita muito boa, assim, é muito bom, eu já falei isso em algumas oportunidades, é muito bom ler um gibi do Tom Taylor, sabe, é uma leitura muito boa, muito divertida, muito leve, e sobretudo que a gente sempre comenta muito, que tá acontecendo bastante, principalmente na DC, ele respeita muito o personagem que ele tá escrevendo, sabe? Ele claro que ele insere sua visão, insere alguns outros elementos, mas não desrespeita aquela essência do que é o personagem. Você reconhece os personagens dele. Tanto é que a gente tava brincando aqui em off, né? Eu não gosto de X-Men, de Mutantes, é uma coisa que eu leio muito esporadicamente, e a última vez que eu li, assim, tantas edições, né, no caso aqui 12 em sequência, foi na fase do Morrison ainda, trocentos anos atrás, e assim, eu peguei esse gibi pra ler sem saber nada do background, e, sabe, fui de boa, não precisei de nada, não precisei do Google pra ler esse gibi. Então é isso que é o Tom Taylor, sabe, esse poder que ele tem de fazer boas histórias que você consegue ler sem muito problema. Eu li pouca coisa também do Tom Taylor. Ele foi muito elogiado antes dessa passagem pelo título dele na Wolverine, né? Ele que transformou a X-23 em Wolverine. Então, o pessoal falou muito bem desse título dela, deu uma relevância para uma personagem que nunca teve essa relevância muito grande, foi criada, é uma personagem que não foi criada nos quadrinhos, né? Ela foi criada no desenho, se eu não me engano, foi lá em X-Men Evolution que ela surgiu e depois foi trazida para os quadrinhos. Não li nada de Injustice, joguei o jogo, mas não li os quadrinhos, que também falam muito bem, diz que o clima dos quadrinhos é muito legal. E o Superior Iron Man, né, o Homem de Ferro Superior, eu li, não achei essas coisas todas também. Foi meio que na esteira do Homem-Aranha Superior, né? Foi aquele Homem de Ferro com a armadura iPhone, né? Aquela armadura branca Stark, ele usando um aplicativo, um Tony Stark meio vilanesco, né? Mas, assim, não me chamou tanta atenção, até porque foi uma passagem bem curta e uma fase mais curta ainda, né, do personagem. Então, em X-Men Red, cara, é isso tudo que o Dão falou. O texto flui, que é uma maravilha. Eu sempre gostei de X-Men, sempre foi um dos meus títulos preferidos, eu sempre acompanhei e tal. Eu acho que eu devo ter começado a colecionar quadrinhos através de X-Men e eu nunca tinha deixado de ler, mas ultimamente eu tinha largado, principalmente depois ali, no meio da fase do Bendis em diante, eu li muito pouca coisa de X-Men. Fui pegar para ler também X-Men Red sem ter lido quase nada anterior. E não fiquei perdido, o que é um feito, né, em se tratando de X-Men, com toda aquela cronologia confusa que os mutantes têm, né? Eu, né, sou fã, confesso, de X-Men. A época do Claremont é a minha época favorita, foi onde eu comecei a gostar de verdade de quadrinhos. Também larguei bem os X-Men da fase do Bendis e dos X-Mirim lá que ele trouxe do passado, que aquela coisa não me desceu. E daí em diante eu fiquei muito tempo sem acompanhar. E para mim esse X-Men Red, assim, foi um grande prazer, cara. Foi, assim, me trouxe de volta aquela sensação boa de ler histórias interessantes do X-Men, sabe, de retomar o espírito que as histórias do X-Men tinham na época que eu lia, com uma mensagem, com uma pegada interessante de você querer ver onde a coisa vai parar, personagens com os quais você se importa. Realmente, assim, gostei bastante. E me surpreendi. Eu, igual você, tinha lido o Taylor no Superior Iron Man, não gostei. Uma fase completamente esquecível. Li a Wolverine, porque eu sou um verme, e depois que o Wolverine morreu, eu continuei lendo, mesmo sem gostar da personagem. Eu gosto da Laura. Eu gosto da Laura como um clone do Wolverine, como uma personagem violenta, mas eu não gostava das historinhas do Tom Taylor para ela, que deram para mim um tom meio, sei lá, bobo, meio leve demais para uma clone do Wolverine que era tão ou mais violenta do que ele. Então, assim, não me agradava. Não, eu lia porque eu sou um verme, mas não gostava das histórias da Laura como a Wolverine. Mas, para mim, até ela e a Gabi, que é outra personagem... A Gabi é uma personagem assim, que eu não gosto. Gosto da Laura, não gosto tanto da Gabi, que eu acho boba, mas as duas funcionam bem nesse X-Men Red. Impressionante como ele fez até elas, que eram personagens que eu não estava gostando da maneira como estavam sendo conduzidas, fez elas funcionarem nessa minissérie. Fala um pouquinho da arte do Mahmoud Azrael, Maurício. Esse é um título, a gente vai entrar aí na temática dele, que fala muito de diferenças, de a galera criticou aí a justiça social do título e tudo mais. Mas é um título que tem bastante representatividade, inclusive na sua equipe criativa, né? Como o Dan falou, o Taylor é australiano. Nós temos aí começando, né, pelo Azar, que é o cara que faz aí o primeiro volume praticamente todo, com o anual pelo Pascal Alish, que ele é paquistanês, se não me engano. É isso, não, ele é turco. O pai é paquistanês e a mãe é austríaca. E tem essas três cidadanias aí. E é um cara que já fez bastante coisa, tanto pela DC, Image, Marvel. A gente tem aqui os novíssimos X-Men dele, né? O All New X-Men. Tem uma antiga daquela máquina de combate dele. Wolverine, os X-Men, fez o primeiro arco, se não me engano, o Professor Carcaju. O segundo volume, na verdade. O primeiro arco do segundo volume do Wolverine e X-Men. E ele tá agora no Conan. Já falamos aqui do Conan dele. Tá com uma arte excelente. Aqui ele tá com um estilo um pouco mais caricato, eu diria, do que o que a gente vê em Conan. Em Conan ele tá mais puxando, não diria um realismo, mas ele tá mais detalhista em algumas coisas. Aqui ele tá um pouco mais cartunesco, mas de forma alguma prejudica a história, a arte dele, que tá excelente. E a gente tem ainda nesse primeiro encadernado que a Panini lançou aqui a história que inicia tudo, né? Apesar de nos Estados Unidos ter saindo lá pelo meio, acho pelo quarto, quinto número, que é o anual, Pascal Alish, que é francês, que tem alguns trabalhos aí também pela Marvel DC menores, nunca chegou a ter uma fase inteira dele, nem nada, que são... Ele teve recentemente no Thor Indigno, a Mini, que ele substituiu o Oliver Kuiper em um dos números, e alguns trabalhos também pela DC nessa pegada, assim como na própria revista francesa, na Metal Hurlant, que deu origem à heavy metal que a gente conhece, né? E adiante, a gente tem lá pro segundo volume, também vamos seguir a ordem aí, tem a Carmen Carneiro, uma mulher, né? Muito bacana, sempre um desenhista mulher fazendo um trabalho tão bacana aí. A gente tem, desde que a gente é pequena, a gente já viu muita desenhista aí fazendo trabalho, às vezes não se ligou, como a Jeana Dorsema, que fazia... Guerra nas Estrelas, desenhou X-Men por um bom tempo também, se não me engano ali naquela época de Aliança Falange. A Carmen Carneiro também não é americana, ela é espanhola, se meteu no mundo dos quadrinhos, conta ela aí que por acaso já desenhou Aves de Rapina para a DC, e hoje ela está desenhando a mensal nova da Capitã Marvel, que é escrita pela Kelly Thompson. Ela é uma excelente desenhista, o estilo dela me lembra outro espanhol, que é o Pepe Larraz, que também está muito bom na Marvel. Eu acho que hoje ele é um dos melhores e ela também é muito boa. Inclusive, gosto muito mais do traço dela na Capitã Marvel hoje. Quem puder ter a oportunidade aí, dê uma olhada nesse primeiro arco, que é muito legal. E por fim, mas não menos importante, nós temos também o brasileiro Rogério Antônio. Ele é um cara que está fazendo alguns trabalhos. Ele já fez Lanterna Verde, ele já fez um especial da Detective Comics, fez Batman Robin Eternos também, algumas edições. O Asa Noturna ele fez, se não me engano, na época do Grayson também, que era escrita pelo Tom King. E agora ele pegou aí essas edições finais, e eu acho ele o mais fraco, sinceramente, assim, dos três. E cai um pouquinho a arte dele ali, essa arte no final da fase, mas também mantém uma certa identidade legal. A colorização é muito boa durante toda a fase aí, o volume 1 e 2. E complementa muito bem o texto do Taylor. É, a arte em si, ela é bem consistente, eu acho que durante toda a série, né? Porque apesar de ter a mudança de desenhista, eu, pra ser bem sincero com vocês, eu não senti tanto uma mudança de estilo entre o Mahmoud Azra, que é quem desenha a maior parte dos números, para os outros dois, né? Para Carneiro e pro Rogério Antônio. É, se você for pegar, o texto que mais estou aí é o do Alish, no anual, que começa a edição, esse encadernadinho aí da Panini. E depois você tem o Asa, aí muda um pouco em relação a Carneiro, que desenha da 6 a 8, né? O Asa vai da 1 a 5, ela desenha da 6 a 8, e da 9 a 11 são as edições do Rogério Antônio. O Rogério tem um texto intermediário entre a Carneiro e o Asa. Mas não, você não consegue realmente assim, criticar, dizer assim, ah, pô, mudou de novo. Eu sou um profundo crítico de desenhistas que mudam no meio do ano. Mas pelo menos a gente tem mini arcos, né, que mantém uma coesão. Esse primeiro volume é praticamente todo de um desenhista só. E foi uma ótima decisão da Marvel de botar esses nomes aí. Apesar de eu achar, como eu falei antes já, no final cai um pouquinho aí, também parece que teve alguma coisa de prazo, alguma coisa, eu acho a última edição um pouco bem abaixo das outras duas do Antônio. Vocês estão falando aí de arte, arte, arte, cara. Vocês viram a capa variante do Liefer no primeiro número, cara? Ele desenhou um pé de cada integrante, cara, não desenhou dois de ninguém, cara. Não, mas pra quê? De mim, ó, tem necessidade. Olha, isso é estilo, rapaz. Isso é estilo. É a assinatura do autor. Mas não é. Então, mas não é um life. Assim, não tem as características do life. Não tem, né? Morrinho. O Gentil, cara, ele tá flutuando no morrinho. Ele tá correndo com os dois pés no ar. Né? E o Noturno, meu, ele fez a mão e os pés dele. Mas sabe por quê, meu? Porque o pé do Noturno parece uma mão, entendeu? Mas, no entanto, ele esqueceu a ponta do rabo, a ponta de flecha, meu. O rabo de seta do Noturno, cara. Ele esqueceu a pontinha, meu. Então não dá pra defender, né, meu Life? Por mais que eu goste, cara. Mas esse tá doloroso, meu. O Morrinho não tá participando. Tá triste essa capa, cara. Que pena, meu. Regi, já que você falou aí, fala da protagonista dessa série, que é a Jean Grey, né? Ela que é uma personagem que já passou por tantas mudanças na cronologia dos X-Men, né? Na mitologia dos X-Men, ela era a Garota Marvel, depois foi a Fênix Negra, voltou a ser Garota Marvel, depois foi só a Jean Grey. Fala um pouquinho dela. Então, cara, eu acho que o grande barato desse arco aí, né, meu, desse Han, é realmente o protagonismo da Jean, né? Porque ela sempre foi assim, vamos dizer assim, se você ler as primeiras histórias dos X-Men, ela sempre foi a garota em perigo, assim, né? Ela nunca teve um destaque merecido, nunca teve mesmo, assim, né? Era até curioso, assim, que, sabe, o Cíclope gostava dela, o Anjo parecia arrastar uma asinha pra ela, assim, né? Sem trocadilho, né? Então, ela era pra ser a namoradinha, assim, né? Ela nunca teve tanto destaque. Eu acho difícil também alguém falar, nossa, mas a Garota Marvel era legal, hein? Era um personagem irrelevante para fazer a composição do grupo, para ter uma mulher no grupo, né? Eu acho que a mudança é assim. A saga da Fênix Negra, cara, é assim. Eu nem consigo, talvez, avaliar ela com distanciamento, assim, porque eu adoro, cara, adoro aquilo lá, né? Acho que foi uma das histórias que eu mais li, cara, assim, né? E procurando umas imagens hoje, eu me peguei de novo olhando, assim, e eu acho maravilhoso, cara. Assim. Na verdade, eu nem preciso das imagens, porque eu lembro quando ela se transforma na Fênix Negra, que ela voa pelo espaço como se fosse um cometa, assim, envolta em energia, né? Então é uma história fantástica, cara. Eu acho que é a extrapolação do poder mutante, né? O poder acaba dominando. Antes de criarem outras ideias para a Força Fênix, o conceito básico era esse, né? Ela era uma mutante com telepatia e telecinese que, devido a um acidente, né, no espaço, os poderes dela foram ampliados, né, da Jean. E aí ela se tornou a Fênix, que era um personagem, né, vamos dizer assim, que roubava o protagonismo do grupo inteiro, porque ela era muito poderosa, né? E aí inventaram uma forma de tirar ela, né, de cena, matando o personagem. Foi uma história maravilhosa que eu acho, assim, impossível quem gosta de X-Men não ter essa história aí, assim, um dos grandes momentos dela, né? Aí acontece toda aquela coisa que assim, eu acho, acabou me afastando um pouco da franquia, né? Que são as mortes e ressurreições, né? E acho que um dos personagens que mais sofreu com isso foi realmente a Jean, né? Que ela voltou na época da criação do X-Factor, né? A justificativa era boa? Não sei, mais ou menos, né? Aí virou aquela lambança de família Summers, né? Grey Summers, virou aquele balaio de gato, né? Que foi lá na frente só com o Morrison que ela morreu, né? De novo, e aí, assim, é uma história legal, sim. Eu acho uma aplicação legal. Eu acho mais legal ainda ter dado um ponto final nesse romance do Scott e da Jean, né? E trazendo a Rainha Branca, né? Para esse triângulo amoroso. Eu acho legal isso, né? Mas depois disso, sinceramente, eu pouco acompanhei, né? Tanto é que eu cheguei nesse arco aí, quando a gente falou de gravar, eu não tinha, vamos ver, dizer, retrospecto nenhum de como ela ressuscitou, né? Eu acho que nem me interessou tanto, cara, nem me interessou mesmo. A única coisa que eu sei é porque eu li a fase do Bendis, né, com os X-novinhos lá, com os X-menzinhos, né? E a Garota Marvel ganhou uma personalidade legal, praticamente, assim, dos X novinhos, eu diria que é o mais interessante de todos, né? Desses X-Men, a equipe original que veio do passado, né? Mas não é a mesma pessoa. Essa daí é a Jean mesmo, que tem todo esse passado aí de volta, né? Que eu acho muito legal o Tom Taylor. Eu acho que ele aborda mais no anual e depois bola pra frente, cara. Né? Ele praticamente esquece toda essa história aí de ressurreição, de Fênix Negra. Ela nem aparece, né? Essa citação de Fênix. Eu acho legal também não associar. Né? Vamos dizer assim, no mundo perfeito, a Jean morreu como Fênix lá naquela história do Byrne e do Claremont, né? na fase de ouro dos X-Men. Não deu, não pode ser assim, né? É uma propriedade intelectual que é explorada sempre. A gente vai separando as melhores histórias, né? E eu acho que essa aplicação do Tom Taylor usando a Jean de uma forma que ninguém tinha usado antes, eu acho fenomenal, cara. A Jean foi um personagem bem interessante, né, no arco, em toda a construção que levou aquele arco da Fênix Negra, desde a parte que ela começa a ser corrompida lá manipulada pelo Mestre Mental e ser usada pelo Clube do Inferno, até todo o lance que desembocou na morte dela. É, ela foi trazida de volta no X-Factor. E é interessante a dinâmica que eles fizeram. Questionável, né, se deveria ter sido feito ou não. Mas enfim, acabou se estabelecendo tal. Tudo que foi construído até o Morrison matá-la, ela foi perdendo brilho, né? Desde a volta dela, ela foi virando um personagem apagado, chato, ela ficou anacrônica, que os outros personagens estavam evoluindo, e ela continuava aquela boazinha, certinha, não sei o quê, tanto que o Morrison bota, né, a Lena Fogueira do Ciclope se sentir atraído pela Emma Frost, que era o oposto da Jean. Mas enfim, o fato é que ele, a Emma Frost, à época, se tornou um personagem mais interessante, porque ela era ambígua, porque ela tinha pontos positivos e pontos negativos, enquanto a Jean continuou um personagem monocromático, era um personagem que não tinha, era só aquilo, ela era boazinha, certinha, tal, e não tinha grandes dramas. E até que o Morrison matou ela em 2004. Se a gente for fazer uma leva aqui de todo mundo nessa equipe do X-Men Red, boa parte dela já morreu e ressuscitou, que é uma das coisas que estraga muito a graça nos X-Men atual. Você saber que a morte vai durar um ano, vai durar 13 edições e vão fazer um retorno de fulano. E é muito triste isso mesmo. Você tira profundidade dos personagens, você tira a credibilidade da história. Mas assim, se já não tivessem dado o final digno que ela mereceu lá com o Claremont na saga dela, que pelo menos deixassem ela morta com o fim que o Morrison tinha dado. Pelo menos foi isso que eu pensei quando eu li que iam trazê-la de volta. Mas a utilização dela pelo Tom Taylor é tão interessante, ela virou de novo uma personagem assim cativante, uma personagem com algo a dizer, que assim quase vale a pena essas indas e vindas que eles fazem com a morte dela. Eu queria lembrar, meu, assim, do desenho do X-Men, que assim, acho que formou, né, meu, uma geração de fã. A gente chama X-Men hoje em dia por conta do desenho, basicamente, né? Antes era X-Men. Todo mundo chamava X-Men. Isso aí. E tinha a Jean lá no grupo, né? Que era, cara, era a coisa mais irrelevante possível, né? Ela só gritava. Não tinha nada, cara. Ela era super sem graça, cara. Né? Então, eu acho que foi o que eu falei, se for a ferro e fogo, por mim ela morreu lá na fase do Claremont, nem precisava ela estar no arco do Morrison, por mais que eu goste também, né? Por mim, meu. Mas aí você pega esse arco do Tom Taylor, que ele é todo calcado, cara, na Jean, todo, cara, né? E o desenvolvimento que ele dá para ela, a relevância, né? A importância, ele até, assim, vamos dizer assim, até visualmente, eles remetem ao... Eu acho que ela lembra muito o uniforme dela, lembra muito o uniforme do desenho animado, né? Então até isso é reaproveitado de forma eficiente agora, né, cara? Então é muito legal, cara. Ela é no X-Men Red... tudo aquilo que o professor Xavier deveria ser e não é, né, cara? Ela é a líder, ela é a grande telepata, ela inspira a convivência pacífica entre humanos e mutantes, não pela retórica, mas pelas atitudes, né? E ela não é chata e um personagem, assim, cheio de críticas, igual você fica em relação ao Xavier, né? Ela, o Taylor construiu ela como a verdadeira líder que os mutantes precisavam ter, né? Muito bacana isso. Ela resolve os problemas, né? Ela não fica lá, meu, que aí vamos recuar, vamos fazer sei lá o quê. Ela vai lá, não, aparece um problema, ela vai lá e resolve. Lá na frente tem outro, ela vai lá e resolve, sabe? Vai dando um jeito, porque é aquela coisa, né? Tal qual, não sei, aí também com o desconhecimento meu, né? Não sei se o poder dela é comparável do Xavier ou não, mas são tão poderosos quanto, tem um poder assim fantástico, né, que é um problema, né, você pensar com um povo que é que sofre racismo, que é temido, que pode controlar a mente, como isso esse debate perpassa assim, muito por fora do Tontelli, mas tá também no Gibi. Mas assim, ela é muito poderosa e ela vai lá e resolve a porra dos problemas, né, aparece, ela não foge dos problemas, ela tá sempre, ela tem uma atitude positiva, sabe. Ela não faz aquela ideia de estar dando murro em ponta de faca. Eu tô aqui pra, sabe, vou vencer os obstáculos. Aparece um vamos aqui, vamos até achar uma solução pra isso se resolver. É, e não só assim ela resolve os problemas, como ela me parece, né, mais mentora do que o Xavier, né? O Xavier, ele tem toda aquela coisa que é o professor, que é o mentor, que montou a equipe e tal, mas assim, em alguns lances do X-Men Red, como por exemplo na interação dela com o Gentil, você vê que ela está genuinamente preocupada com aquilo que atormenta cada um dos X-Men, né? Que é o que um verdadeiro professor dos mutantes deveria fazer. Ela vai lá e ajuda a enfrentar ele, a raiz do problema dele, da dor que ele sofria, ao invés do professor Xavier, que, tudo bem, treinava eles, mas ele fez muito pouco por cada um, pelo problema que cada um tinha, para curar os traumas que cada um tinha, para ajudar genuinamente eles a desenvolver os poderes, né? Então, assim, essa Jean é tudo que o professor Xavier deveria ter sido. A Jean é bem a sucessora do Xavier nesse aspecto. De ir lá, de discursar, de tentar mostrar uma outra cara para os mutantes. Me lembrou muito o Xavier da primeira fase do Scott Lobdell nos X-Men ali no comecinho. Depois, perto de Massacre, ele via só um escroto. Toda semana aparecia um poder novo do Xavier, alguém que ele apagou a mente. Alguém que ele deixou morrer, alguma coisa assim. Teve uma boa época aí dos X-Men que só rodava em volta de qual foi a meta que o Xavier fez dessa vez. Mas no primeiro momento que o Lobdell escreve ali até Ações Fatais e tudo mais, saiu algum tempo atrás aí pela Panini também, a gente tem o Xavier ainda no discurso, fazer discurso nas Nações Unidas, falar pro Congresso Americano, enfim, programas de TV. Tem uma fala até que de vez em quando roda o Facebook, ele fala que não são só os negros que deviam se preocupar com os problemas dos negros, não só as mulheres com os problemas das mulheres. Enfim, no dia que nós só nos preocuparmos com os nossos problemas, o mundo está perdido. Então, a Jean vai muito nesse aspecto de ser proativa. E muito bacana também essa interação com o Gentil, que é assim, não, eu vou resolver, pronto, resolvi. Depois a gente vai conversar, fazer uma terapia aqui dentro. Nessa hora eu até pensei, pô, a Jean devia fazer psicologia, psiquiatria, alguma coisa dessa aí. A gente não sabe muito nenhuma formação... acadêmica deles, não, né? A formação deles é Sala de Perigo, Magneto, Irmandade dos Mutantes, morre e ressuscita só. O que eu penso, assim, da diferença da Jean pro Xavier é mais em relação à vampira, né, cara? Porra, o Xavier iludiu a vampira há décadas, dizendo que ia ajudar ela e não fez porra nenhuma pela menina, né, cara? Ele deu uma luva pra ela. Pô, mete essa luva aí e tá de boa. Cara, você fala da luva da vampira, cara. Nos X-Men originais, cara, ele amarrava as asas do anjo, cara. E, pô, escroto. Né, cara? É muita sacanagem, né, meu? Punha o cara dele. Né, o cara ficava corcunda, né, meu? Com aquela asa amarrada, meu. E resolveu o anjo também, né, meu? Tá de boa. O problema era a asa, a gente amarra, mete o sobretudo em cima e tá tudo jóia. Seguindo, tem a publicação do anual, né? Aqui no Brasil, ela é a primeira história dessa série, né? Mas lá nos Estados Unidos, ela foi publicada mais ou menos no meio da publicação da série. Cara, eu gostei do anual como uma introdução pro X-Men Red, sabe? É que nem vocês falaram. Ele é praticamente autossuficiente, né, o X-Men Red. Você... conhecendo mais ou menos os personagens, você segue ali sem grandes dramas. Mas com o anual, ele faz aquela mini retrospectiva da Fênix, da volta dela, da procura por algumas figuras centrais aí da equipe, e te dá um contexto, sabe? Você parte para a edição 1 de X-Men Red, entendendo mais ou menos o que aconteceu com ela até chegar ali. Então eu gostei, sabe? Eu acho que foi uma grande sacada da Panini ter colocado primeiro esse anual, porque ele te ajuda, principalmente quem não acompanha X-Men há muito tempo, ele te ajuda a entender o que aconteceu antes. Uma crítica que eu tive até quando saí lá nos Estados Unidos, eu li, é que acabou, né, o Retorno da Fênix, que também saiu recentemente aqui no encadernado pela Panini. E já começava em X-Men Red 1 e parecia que a Jean já tinha resolvido tudo, tá tudo certo, pulou uma grande parte. Esse anual, que saiu mais ou menos entre a 3 e a 4, entre a edição 4 e 5, ele preenche esse vazio aí, né, entre a volta dela, ela se climatizando, sabendo o que tá acontecendo no mundo, e tomando essa decisão aí de ir atrás e montar a equipe. Devia ter sido a edição 1, verdade seja dita, mas ficou legal mesmo colocar no encadernado como a primeira história. Ele resolve esse problema narrativo aí e dá um excelente ponto de partida. O problema só é essa arte mesmo aí que ficou destoando do resto dos desenhistas da série toda. É, e aí vamos começar a falar da série em si. Tem o primeiro número, que o arco todo se chama Máquina do Ódio. Equipe Vermelha, já começa com a Equipe Vermelha em ação, e ela resgata uma jovem mutante que estava sendo atacada pelos vizinhos, né? Que a própria mãe estava liderando esses vizinhos para atacar essa mutante. E eles resgatam ela. Logo depois, o grupo segue para sua base lá no fundo do oceano, e o mundo tá um caos, né? Tá se despedaçando. E o Tom Taylor usa muito bem o mundo real como pano de fundo, né? Não tem sutileza nenhuma nisso. A Jean para de esperar e tenta resolver, né? Aquela não é mais uma coisa reativa, ela quer ser proativa e quer resolver esses problemas do mundo. E ela tem uma ideia para isso, que é reunir um time de peso, né? Que pessoas comuns, mais brilhantes, né? Matemáticos, artistas, historiadores, psicólogos, autores, enfim, pessoas com mentes únicas, e dentre essas pessoas ainda tem o Pantera Negra. E ela pega emprestada a mente desse grupo, né, para poder encontrar um meio de pôr em prática aquilo que ela deseja, né, o ideal que ela quer. Só que aí no final tem aquele velho clichê, né, da Jean se dirigir à ONU, e para isso ela precisa de uma representação diplomática, né? Então para isso que ela tá lá com a Kanda e depois com o Atlantis, né, através do Namor. E no fim da conversa, a embaixadora britânica, que tá controlada pela vilã da história, que a gente já pode até falar, é a Cassandra Nova, né, aquela vilã que foi criada lá pelo Morrison na passagem dele pelos X-Men, e essa embaixadora, ela tem a cabeça estourada na frente de todo mundo, fazendo crer que foi a Jean que matou ela, né. Você acha que o mundo, essa base que o Tom Taylor colocou aqui, mudou tanto? É bem isso que o Tom Taylor colocou, Mauro? Ah, mudou, cara. A Jean morreu em 2004, né? Se você parar para pensar, quando ela morreu foi no ano que inventaram o Orkut, o celular era de flip. Deixa da tua, velho. Começou com Orkut. Cara, olha isso. O filme do ano tinha sido Shrek 2, e tinha sido a maior bilheteria do ano, seguido de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban e Homem-Aranha 2. Foi o ano lá do tsunami, né, lá na Tailândia. Então, assim, faz muito tempo, cara. Foi o ano da reeleição do Bush. Olha o tanto de coisa que aconteceu no mundo. Olha o que aconteceu com a internet, com as fake news, com esse clima de ódio que a gente vive hoje. A Jean, né, nesses 15 anos, ela caiu num mundo completamente diferente do que o que existia quando ela morreu em 2004. É a antessala do inferno, né, meu? 2004, cara. A gente achava que não podia piorar, né? Então, cara, a gente reclamando, né, meu? Punha no programa da Luciana Gimenez, meu, quem que era o comentarista? Né, o Bolsonaro, né? Hoje ele é presidente, velho. Que comentarista ruim, né, meu? Aí você vai assistir o Aprendiz Americano, cara, quem tá demitindo? Pois é, você chegasse para um cara, voltasse no tempo e falasse assim, ó, em 2019 o presidente americano vai ser o Donald Trump, a reação vai ser igual do Doc Brown quando fala que o Ronald Reagan é o presidente lá do... Cara. Eu me imagino, cara, em 2004 falando que merda de mundo é esse, cara, aí aparece o Reginaldo do futuro assim, meu. Né? Falar, cara, você não viu nada, cara. Assim, ó. Hold my beer, né? Sabe de nada, cara. Ó, sabe de nada, inocente. Você vai sentir saudades, cara, do celular com flip, meu. Que ao menos dava pra fechar, né, meu? Você fala, tá, você imagina a Jean aparecendo e ela liga a televisão e dá de cara com o Trump presidente, né, cara? Ela deve falar. Volta, morte, pelo amor de Deus, deixa eu voltar pra onde eu tava. Lá tava melhor, né? Tava de boa lá, pra que vocês foram me trazer de volta? E uma outra coisa que fica bem impactado, até por isso que a Jean quer de mudar o mundo, e foi uma das polêmicas que a gente até comentou um pouquinho no começo, o Maurício falou, essa parte da... justiça social, né? O social justice que o Comicsgate e aquele grupo lá de direita nos Estados Unidos criticou um bocado essa série, né? Teve questão de desonestidade ideológica. Fala um pouquinho sobre toda essa treta do Comicsgate e toda essa cruzada de contra e a favor essa justiça social, Maurício. A gente tá vivendo aí, seguindo esse contexto rocambolesco do que a Jean tá vendo a gente hoje, junto com as fake news e a polarização de tudo, cara, é um movimento também nos quadrinhos de artistas e de leitores, puxando, reclamando que existe muito espaço para justiças sociais, que tudo virou bandeira e que tudo hoje é um motivo para você criticar os valores cristãos, a moral e os bons costumes. Infelizmente, as pessoas esquecem que o meio artístico sempre foi um meio de contestação, e os quadrinhos, por mais que sejam essa mídia puta, né, como o JP Martins gosta de dizer, que sempre se curvou aos interesses do mercado, o que é que tá vendendo, o quadrinho tem o interesse de vender, é verdade, mas os escritores nunca deixaram de ter de colocar as suas impressões lá. Basta de falar aí, como a gente já conversou até recentemente no podcast sobre a saga de Korvac, aquelas viagens dos Jesus Cristo cósmicos da Marvel, aquele messianismo, aquela coisa dos anos 70, forte. E os X-Men sempre foi um grande reduto dessa questão social. Os X-Men começaram como uma metáfora à briga de gerações, né? Os jovens com os adultos. A gente tem uma escola, a gente tem um professor, a gente tem adolescentes descobrindo coisas novas, seus corpos estão mudando e tudo mais. A gente passa aí a metáfora racial, que perdura por muito tempo, e mais recentemente você tem se falado de gênero, né? Tem transgeneridade e todas essas novas formas de se discutir, que não são tão novas assim, estão aí há muito tempo, mas tem ganhado visibilidade agora. E X-Men Red foi um desses títulos que vem digamos, fazendo barulho. Não porque seja escancarado nem nada, a série não é nada sutil, o Tom Taylor não deixa em momento nenhum subentendido, pelo contrário, ele fala claramente de fake news, ele fala de enquanto as pessoas querem acreditar naquilo, toda vez que uma notícia verdadeiramente falsa, perdão, trocadilho aí, mas mesmo que não tenha fone, não tenha embasamento nenhum, tem 17 milhões de compartilhamentos, tem não sei quantos likes e tudo mais, por quê? Porque aquilo, de certa forma, faz a pessoa se sentir justificada no pensamento dela. Então, assim, ah, tá vendo, não sou só eu que penso isso, e esse comportamento de multidão burra, que vai sempre perseguir o que é o diferente, o que elas não conseguem entender, que sempre foi o que o X-Men falou desde o começo. Só pra gente lembrar aqui, na fase do Claremont com o Byrne, a gente tem uma época que a tempestade vaga lá, ali pelo Bronx, na época da gentrificação do Bronx, a gente vê isso até naquela série do Netflix, do The Get Down, muito boa, por sinal, e a tempestade tá vagando por aquele Bronx ali e entra num cortiço, porque roubaram a carteira dela, se não me engano, ela tá perseguindo lá o Trombadinha, ela também já foi Trombadinha no Caio, conhece as manhas todas, persegue o Caio e entra num cortiço que tá o pessoal lá todo delgado e o Luke Cage encontra com ela lá e deixa claro, né? Tá vendo aí o que tá fazendo com a nossa juventude? Estão empurrando as pessoas para as drogas, para os cortiços e tudo mais. Não é nada novo, mas parece que as pessoas só descobriram agora que o quadrinho também fala da realidade à nossa volta, né? Talvez porque quando a gente leu lá na época da Abril, isso já foi publicado com 4, 5 anos de atraso, o mundo não era tão conectado assim, não sabíamos tão propriamente como é os outros lugares do mundo, se achava que era ficção, mas não, é verdade, é assim mesmo. E o quadrinho sempre mostrou que é isso. E aqui no X-Men Red não foi diferente, principalmente porque fala de fake news, do sentimento de ódio, dessa justificação de ódio, e a gente teve aí o grande expoente do Comics Gate, esse movimento de direita dos quadrinhos, com o Ethan Van Siver e o curiosamente intitulado Diversity in Comics, que não é a favor de diversidade nenhuma, criticando, rasgando edições nos seus vídeos do YouTube, queimando bonecos dos X-Men também. Porra, podia ter mandado pra mim ao invés de fazer isso. E cara, eu vou dizer pra vocês, eu não sei até que ponto vai a burrice dessa galera. Esquerdista! Esse Maurício é marxismo cultural! Vagabundo! Que susto, cara! Tava cochilando aqui, meu Deus! Tô brincando, não tava cochilando, eu tava procurando, meu, se Crepúsculo não era de 2004, cara. Pare, não, pode parar, velho. Comece não, velho. Não comece. Porque eu ia falar, quem diria, hein, meu, que ia ser o Batman. Mas não é, que pena, né? Perdi a piada. Quando eu li esse gibi, eu fiquei, assim, impressionado dessa escrita do Tom Taylor. Eu fiquei, assim, mais me, sabe, explode na sua cara, na leitura de todas as edições, assim, ele não perde o sentido do que ele tá fazendo, né? Um gibi da Marvel, de herói dos X-Men, então tem lá a aventura, tem lá os uniformes coloridos, tem lá toda a mitologia, toda essa parte fantástica de ser mutante, de pessoas poderosas vivendo na Terra e por aí vai. Isso não se perde no horizonte em momento algum. Mas a forma como ele insere dentro desse contexto de um gibizinho de herói, dos mutantes, toda essa discussão que tá acontecendo agora, sabe, 2019, de fake news, de ódio, de você propagar algo sem verificar, você só recebe lá, você lê lá a chamada da matéria, recebe só a imagem com aquela frase e você espalha aquilo, você não só espalha, como você acredita naquilo e tenta convencer os outros daquilo. Eu não sei o que é pior, sabe? Você acreditar ou é você tentar convencer alguém que foi aquilo, ou você basear um suposto argumento seu em cima daquilo. Então, é isso que eu falei no começo. O Tom Taylor pega tudo isso, joga dentro dessa ideia de um gibizinho de herói, sem parecer profetário, e fica muito, sabe? É a parte mais crível, mais real do negócio. É assustador, sinceramente, como encaixa nisso. É por isso que volta aquela discussão que a gente fez lá, como o Maurício lembrou bem, da saga de Kovac, né? Que fica uma galera hoje falando que a Marvel é SJW, que a Marvel só quer lacrar. Meu amigo, a Marvel sempre foi assim, caralho, né? A Marvel é assim desde que começou. Desde lá dos anos 60, desde 60 e 61 a Marvel é assim. Os personagens nasceram assim. O que fez a Marvel se diferenciar da DC é justamente por ser assim. E não tem nada melhor do que X-Men pra fazer esse debate. E fica muito, sabe, encaixa perfeitamente. Já que eu tô falando, eu sou uma pessoa que li pouquíssimo do X-Men. Como já falei aqui, conheço pouco, né? Falei um bocado aqui de bobagem. Não é uma coisa que eu leio, que eu gosto, que eu conheço. Mas, sabe, você percebe que é isso aqui que é a discussão dos personagens. E funciona muito bem, de uma forma assim que fica. Não fica nem fica diluído dentro da diversão geral de um gibizinho de herói, nem fica panfletário para você ficar enchendo o saco dos outros na internet, sabe? Funciona porque é essa o que está em discussão dentro desses personagens. Esses personagens apareceram de alguma forma para abordar esse tipo de coisa também, né? Não só isso, mas isso também. E funcionou perfeitamente, sabe? E assim, se você chegar nesse meio de nerd, que é um dos meios mais, sabe, preconceituosos, machistas, mais fechado, mais cabeça dura, sabe? Eu sinceramente, como eu estou evitando bastante essas discussões, eu não vi reações nesse sentido em cima do X-Men Red. Porque do que eu li recente, assim, da Marvel, da DC, da Image, de outras editoras, mangá, é o que tá mais descarado dessa reclamação que se faz em cima da Marvel ser um editor que só quer lacrar. Nenhum dos que eu tô lendo até agora é tão descarado quanto X-Men Red, que também, por outro lado, é o que mais funciona, né? Então talvez seja por isso. Eu sinceramente não vi. Se vocês viram, me mostrem aí, porque eu não quero nem ver essas porra. Mas tá muito incluso, sabe? Até aquela ideia de comentar, como ele explora aquela ideia de comentário, de você ficar comentando, sei lá, no vídeo do cara tal, você entrar lá só pra esculhambar o cara, porque você não concorda com o cara. Você não concordar é uma coisa, mas você ficar lá xingando o cara, esculhambando o cara, sabe? É uma desperdício de energia incrível, e como ele aborda isso na questão mais tecnológica possível, sabe, dentro dessas entranhas da internet. Então, se tem um gibi do momento para explicar esse momento melhor que esse, eu desconheço. Então é uma discussão assim muito válida, não tem como deixar de fazer, tá? Ele mostra muito bem, assim, ele mostra como é ignorante isso. Você não sabe como é que você faz parte disso, como é que você consegue participar de algo, como é que você consegue tentar argumentar em cima de algo que não funciona, cara. Não tem solidez nenhuma. Você não precisa ser nenhum intelectual, não, mas tem certas notícias que você recebe, que você repassa, que é impossível você acreditar naquilo, sabe? Não faz sentido você se pegar nisso só porque você é contra, só porque você não concorda com o outro lado. Então você usa aquilo para atacar o outro, e sabe, toda aquela bobagem, por exemplo, nazismo de esquerda, entre outras coisas, fica disseminando isso, usando isso. Então o Tom Taylor coloca toda a discussão dentro do gibi, de um gibizinho de herói, sem ficar chato, e funcionando dentro da história. Então, sabe, eu sinceramente, de novo, eu não vi comentários negativos por esse viés que ele dá pro gibi. Então, Odão, eu vi, cara, principalmente desse Comics Gate, na época, sem ler a história, porque eu também, assim, até tenho que confessar, cara, que quando eu vi essa equipe, X-Men Red, eu vi os integrantes, umas coisas esquisitas, assim, não me atraiu, não me chamou a atenção. Falei, nossa, que coisa esquisita, é mais uma equipe, né, aleatória, dois Wolverine, né, o Wolverine parece aquela matrosca russa, né, meu, sai cada vez um Wolverinezinho menorzinho, assim, né, meu. Então, não me atraiu isso daí, cara, né? Mas eu vi essa discussão na época, aquela edição lá que os X-Men estão na Polônia, né? Que a equipe da Jean tá na Polônia. E que o Comics Gate, ele usou exatamente isso, cara. Que é o que a gente... Eu acho que a coisa mais nojenta... A gente brinca, claro, mas é a coisa mais nojenta dos dias atuais, que é a distorção da narrativa, cara. É você pegar um argumento e distorcer ele para convencer uma ideia, né, que você quer botar em pauta e você quer reafirmar ela, né? Então o Comics Gate estava argumentando que os X-Men estavam errados, a polícia da Polônia, o guarda polonês lá estava certo, defendendo, mantendo a ordem. Os caras nem pararam para refletir que eles estavam na Polônia, cara. Né, meu? Fala, cara, para pensar o que a Polônia sofreu, né, cara? Na Segunda Guerra, cara. Assim, vocês não estão entendendo a coisa, assim. E a porrada era justamente com essas ideias de esquerda do Tom Taylor, né? Que eu acho que até pro gibizinho nem tá tão assim. Ele usa, ele realmente bate nessa questão do controle da narrativa, até aquela edição que aparece uma imagem falsa da Jean falando, né? Foi uma imagem criada, tal. É nítido isso que ele coloca, né, meu? Mas a realidade, cara, acaba sobrepujando, né, a história em quadrinho, cara, sendo muito mais assim. Você pega um grupo, né, que era para ser esclarecido, né, o leitor de quadrinho, ele é realmente preconceituoso, né, não me isento também, me incluo aí nessa categoria, tanto é que eu não quis ler o gibizinho, né, só fui ler depois. O Luig me insistiu muito, cara, né, se é o judio do Jamerson, Luig, então, meu, sofre mais ainda na minha mão, cara, porque ele insistiu muito para eu ler isso, cara, e eu refutava porque achava esquisito um grupo de X-Men, assim. Ele realmente tem uma formação esquisita, né, com o Namor, né, assim, a Aurora, um grupo, o Noturno, cara, né, e o Noturno tá excelente na história, cara. Eu acho que ele é quase um consigliere, assim, né, meu, da Jean, assim, ele é um conselheiro, assim, dela. Então, pô, cara, assim, realmente, assim, eu dei o braço a torcer pra falei, puta, eu me interessei mais pela polêmica do que pela história, e se eu não tivesse lido, cara, eu ia perder uma excelente, cara, análise do que nós estamos passando, cara, excelente, assim, né, e que é uma pena, cara. Então, um preconceito meu mesmo, cara, né. Uma excelente análise e uma excelente história também, né? História disso que eu falei, né? De um gibizinho dos X-Men, né? A gente não pode, eu não perco esse lance do horizonte, né? Tem a análise que é muito boa e a própria história também é muito divertida. Como é que você abstrai tudo isso? Sim, cara. Ele não abre mão, cara, né? A base deles é na Atlântida. Eles voam em cima de um sentinela, cara, né? Eles não abrem mão disso. Isso é legal, cara. Isso é muito legal, porque você não perde, né, o sense of wonder, a fantasia, você não perde o aspecto fantástico, que, enfim, é o que você quer ler num gibizinho de herói, né, mas ao mesmo tempo tem toda essa crítica aí, sem ser panfletária, cara, porque ela não me soou panfletária em momento nenhum, cara. Essa é a parte mais legal, eu acho, da narrativa do Taylor, assim. Ele entrega uma ação divertida e tem essa coisa do sentinela que começa como um vilão e vira a nave deles. Tem uns diálogos muito bons. O mal eu não gosto da Gabi, mas eu gosto. Não sei como ficou o nome dela aqui no Brasil, a Honey Badger. Não traduziu, a Panini manteve. Eu não entendi, porque não faz sentido, né, em português. Não é um nome comum também. Não entendi por que não traduziram. Mas também não sei qual que seria uma boa tradução. Pois é. E aí, assim... os diálogos são excelentes. Eu acho que a Honey Badger é um dos melhores mutantes criados nos últimos anos. Desculpe aí, mal, eu não preciso me bater. Não, mas... cara, posso fazer só um parênteses, né, cara? Foi o que eu falei ali na minha introdução. Eu não gostei da Honey Badger e da própria ideia dela na mensal da Wolverine. A mensal da Wolverine eu achei um tom muito leve pra personagem Laura, que era uma personagem mais violenta, mais dark e tal. Mas no X-Men Red, as duas funcionam perfeitamente, cara. A Gabi tá excelente nesse X-Men Red. Ela, inclusive, tem algumas colocações ótimas que faz a Jean pensar, né? Tem aquela Isso. coisa da assim. Se fosse você, que também é uma mutante, pode ser uma ameaça como a Cassandra, que é a vilã, né? E deu um outro momento também que ela fez assim, pô, eu perdi isso, tá todo mundo de mão dada, a gente tá comemorando, foi o que aconteceu. Eu disse, ah, Jim, bota na minha cabeça aqui um flashback. Isso é muito bacana. assim, de construir os grandes momentos da história sem ser necessariamente assim, isso aqui vai ser escada para o meu discurso. Não, o discurso está na história, o discurso está lá, sem ser panfletário. Mantém a coisa das cenas de ação, ele entrega ótimas cenas de ação, aquela invasão ao avião é muito legal, ao mesmo tempo está rolando outra cena de ação da Jean com a Cassandra, então o ritmo é muito bom, é coisa para você pega esses encadernados aí, e são dois, né, o segundo ainda não saiu aqui no Brasil, mas você pega e você lê, não tapa assim, você não para de ler não, você para, toma um cafezinho só e volta, e é muito divertido, muito mesmo. Cara, o sentinela cair em cima do avião é muito legal mesmo. Cara, essa cena é excelente, cara. É, ela é tensa e tem toda uma ação rolando, é muito legal. Pois é, vamos falar, a gente falou um bocado da série, falou de alguns personagens, mas a gente não falou da formação desses X-Men, né? É a Jean que lidera o grupo, aí já falou, tem o Noturno, tem a Wolverine, né, a Laura, tem a Ororo, o Gambit, que acaba aparecendo um pouquinho depois, e aí o Namor, que fez parte de... Ele foi introduzido na época ali do Cisma, né? Na época que, um pouquinho antes ali do Cisma dos X-Men, ele começou a interagir mais, a Marvel lembrou que o Namor era um mutante, né? Então tava colocando ele mais no núcleo dos X-Men. E aí os personagens relativamente novos, né? Que é o Gentil, que já tinha passado ali em Novos X-Men, também nessa época. A Honey Badger, que surgiu lá na mensal da Wolverine, né? Ela é uma clone da clone, né? Ela é uma clone da Laura. E a Trinária, que surgiu, eu acredito que nessa fase, né? Em X-Men Red, a primeira aparição dela é ali. É uma equipe, como o Regi falou, bem inusitada, né? Você não... Quando você vai pensar em X-Men, você não vai pensar numa equipe dessas, né? Você não vai pensar nesses personagens. Mas assim, eu fiquei muito feliz de ver, por exemplo, o Noturno, porque ele é um dos meus X-Men favoritos. Eu acho que é um dos que tem o melhor visual, um conjunto de poderes, assim, que eu acho excelente, e que foi, até nessa versão do desenho que todo mundo lembra, ele... mal aparece, ele deve ter aparecido em um ou dois episódios, né, e ele foi muitíssimo mal explorado em todas as versões, assim, de outras mídias dos X-Men, e pra mim é um dos meus X-Men favoritos, né. E ainda tem uma integração maior dessa equipe com o restante do universo Marvel, né, tanto com o Pantera, que se a gente lembrar, ele já foi casado com a Tempestade, né, com a Ororo, e com o próprio Namor, que depois dessa passagem ali nessa época ali de utopia e tal, que tinha uma integração maior ali, até Vingadores versus X-Men, que ele tinha uma integração maior com os X-Men, ele foi colocado um pouquinho de lado e agora voltou a se integrar com os mutantes, né? Ufa, só dá um... Você me assustou aí, cara. Isso você falou, mesmo. Eu tava falando da integração com o resto do universo lá, com o Pantera e com o Namor, mas você falou, o Pantera Negra foi casado com a Ororo e com o Namor, eu falei, porra, que eu perdi quando o Pantera Negra casou com o Namor, eu não vi isso não. Já pensou, hein? Não, cara, a relação deles, principalmente na fase dos Vingadores do Hickman, é muito legal, né? O Pantera e o... É porque ali já é depois de Vingadores versus X-Men que o Namor tá ali com a Força Fênix e ele acaba com o Wakanda, né? Isso, ele acaba com o Wakanda e tem todas as consequências na série mensal do Pantera. Mas daí eu falei, porra, daí pros dois, né, irem do ódio pro amor assim tão rápido, eu não tava sabendo, não. eles são periféricos na história, né? Tanto o Pantera quanto o Namor, eles não são assim tão efetivos. O Namor um pouquinho mais, né? Mesmo o Gambit também tá meio avulso assim, né? Eu acho assim... Eles são personagens que aparecem depois, né? Aparecem isso. Lá para o terceiro, quarto número, né? É, mas eu acho que o Tom Taylor teve até esse cuidado, cara, de pegar, assim, ó, dar destaque pra Jean, principalmente, claro, mas as duas menininhas Wolverine lá também, né? Elas também têm uma participação efetiva. A Trinária é um personagem, né, que ela poderia ser só um, né, só um coadjuvante. Ela tem uma importância, né? O Gentil, que poderia ser uma coisa também periférica, ele é importante, assim, ele tem participação. A Ororo, né, que você falaria, pô, não é meio redundante deixar a Jean, né, que é um junto, a Jean forte junto com a Ororo, que sempre foi um personagem forte, mas elas ficam bem, elas têm uma relação de amizade legal, né? Então eu acho assim, tinha tudo para dar errado essa formação e ficou muito legal, cara. Muito legal, assim, mesmo, assim, é divertido de ler, né? É divertido ver Wakanda, ver a Atlântida, principalmente, né? Que ela funciona como um refúgio deles, né? O Sentinela, né? Eu lembro principalmente de uma história parecida. O arco final do Morrison tem o Sentinela lá, né? Que é pilotado por um mutante, né? Um pouco parecido. Mas a Trinária, ela tem uma relevância para a história aí, né? Que é todo esse envolvimento com tecnologia, né? Tudo. Então, ela, vamos dizer assim, ela tá melhor encaixada na trama, né? Então, pô, bacana demais. Se você parar para pensar, as personagens femininas são que dão o tom de toda a série, né? Tanto a personagem principal, como a vilã, né? São personagens femininas, são elas que dão o tom de toda a série. Então, isso é outra coisa que o pessoal lá do Comics Gate poderia reclamar, né? Além de toda a parte da diversidade e tal, ainda são personagens femininas que são as que são relevantes, né? Os personagens masculinos são coadjuvantes na história toda. Cara, e o Tom Taylor faz isso parecer natural, né? Como o Dão disse, né, um grande mérito dele é não fazer isso panfletário, não fazer igual a Torme Mizenta aí, me desculpa, Regi, mas ele não, ela não, a Jean não tem trechos falando, ai, como é difícil ser líder num mundo de mutantes masculinos, e não mostra o Gambit olhando pro lado, pro Noturno e falando, não confio numa líder mulher, sabe? Tá ali, a mensagem tá ali, são mulheres fortes, liderando, personagens interessantes, sem você precisar jogar na cara de quem é retardado, que não tá percebendo isso, sabe? Você não precisa ser panfletário para passar uma mensagem. Só falando um pouquinho aqui do Noturno, primeiro, Marcos, você que é fã dele, você gostou desse visual dele barbudo e hipster? É uma coisa esquisita, né? Porque sempre trataram ele como aquela aparência dele, aquela pele, ele ser peludo, né? Ele ser meio pele de veludo, né? E botaram ele barbudo aqui. Eu gosto desse visual dele, mas é esquisito para o que já descreveram da aparência dele. E aí a galera esquece que ele era padre, né? Foi uma coisa... a religiosidade dele, né? Às vezes esquecem isso. Quer ser um padre gatinho, né? Um Fábio de Mello. Mas cara, uma coisa... O cara acabou de estragar o Noturno pra mim. Caramba, meu padre fala, velho. Pavo de mel, como disse na Twitter, né? Espera o CD do Noturno aí. Puta merda. Fica também alemão. Não, na verdade, assim, o Noturno teve um monte de personalidade, né? Ele era meio pegador, assim, né? Ele tinha na fase do... Galante, né? Galanteador. Isso, ele era meio pimpão, assim, meio... assim, espadachim, né? Ele era meio Errol Flynn, ele era isso, totalmente isso. Inspirado no Errol Flynn. Isso mesmo, né? Mas aquela pegada bem de pirata, né? Ele já teve um monte de todos os X-Men tiveram isso, né, cara? É um mal, assim, né, meu? Todos eles tiveram. Você vê mesmo a Tempestade, cara, fase moicano, fase sem poder, fase líder, fase esposa, cara, muita coisa, assim, né, meu? Deusa, é... né? Fase deusa. Isso, isso, isso. Então, era assim, X-Men é complicado de seguir, cara, assim, de acompanhar e de encaixar todas essas fases, assim, né? É só uma pena, cara, que o Tom Taylor não ficou mais tempo, cara, que poderia ter um desenvolvimento maior, né? Poderia ter... Claro, que a passagem dele é redonda, assim, tudo, né? É bem legal tudo, mas eu gostaria de ver um pouco mais mesmo, cara. De ter visto mais, né? Só, deixa eu terminar aqui o que eu tava falando do Noturno. É, o Taylor dá um boost aí nos poderes dele, né? Porque tem um momento que ele se teleporta ao redor do planeta, ou é de um lado ao outro do país com a Jean. Aí depois ele lembra um pouquinho das limitações do Noturno na cena do avião, que ele não se teleporta diretamente pro outro avião, porque ele não consegue enxergar lá dentro. Mas mesmo assim, logo depois ele já se teleporta do compartimento de carga pro andar dos passageiros. Mas eu gosto muito do Noturno aí, eu acho muito legal a forma como ele entra na equipe, né? A Jean conversa com ele e ele diz assim, nós vamos precisar de uma equipe. Ela fala, nós? Claro, né? Não vou deixar você aí. Ela fala, né? Ele é o coração dos X-Men, ele já foi considerado muitas vezes, né, em outros momentos, por outros personagens também, meio que uma consciência, o cara que conversa, que fala mais, o próprio Wolverine sempre teve um respeito muito grande por ele, apesar das brincadeiras, da bebedez, aí, um padre que bebe. E a Tainaya, eu acho que é um ponto forte e um ponto fraco da história. Um ponto forte porque é uma excelente personagem, muito, muito bem desenvolvida, sem precisar da protagonista da história, o Tom King, misericórdia, bate na madeira. O Tom Taylor vai. É que a gente fica dizendo que o Tom Taylor é o Tom que vale, né? Aí agora eu me confundi aqui. Acho que o Tom King tá falando de mim. A gente quem, cara, para. Mas você é minoria aqui, fique em reserva. Você sabe que é engraçado? Porque eu nunca tinha lido nada dele, cara, nada. Nada, primeira história que eu leio do Tom Taylor. Somos não, dois. É isso, cara. Nem que fica pagando pau hoje. Vai ler Superior Iron Man. Aquilo é uma merda fumegante. Não, mas peraí. Eu conheci o Taylor por conta de Injustiça. Na época que tava saindo ainda naquele formato webcomic. Eu baixava no tablet aqui e deitava o tablet pra ler a página toda. Senão não dá pra entender. E... Eu achei interessante a forma como ele conta a história. Porque a história em si, o conceito é uma merda. É aquela coisa assim, que o cara tirou de dois quadros de Reino do Amanhã, que é o Coringa matar a Lois e o Superman ficar puto por conta disso. Só que ao invés dele se controlar, ter o Magog, o Superman fica puto e aí tudo dá gangola. E aí, bicho, no final do primeiro volume, o Dick morre porque ele toma uma queda e quebra o pescoço. É uma morte ridícula. Só que a forma como ele conta a história é muito legal. Eu concordo com o Superior Homem de Ferro, que é uma porcaria. Ele até resgata aqui o Kid Abominável, né? Que é um personagem que ele usa lá. Não sei se ele cria lá, mas ele usa no Superior Homem de Ferro. É uma fase bem, bem besta mesmo, bem sem noção. Os desenhos são até legais. Tem até a ideia legal dele curar a cegueira do Demolidor ali. Mas o Taylor tem muita coisa legal, sim. Você também não pode tirar só por essa... porcaria que ele escreveu aí, até o Burn já escreveu besteira aí, apesar de não me vir nenhuma na mente nesse momento. Cara, mas mentira, eu tô falando. Tem... É o que eu tô falando, cara. Não, todo autor escreve merda, cara. Todo autor tem altos e baixos, todo autor tem fase legal e fase ruim. O problema é essa polarização que a gente vive hoje em dia, que o cara escreveu um troço ruim e ele vira a pior pessoa do universo. É por isso que eu não gosto de polarização. Por exemplo, pra mim, o Claremont só escreveu bosta, sabe? Fechando aqui o que eu tava falando da Tainaya, ela é ótima, bem desenvolvida, agora ela é um pouco conveniente demais pra história andar. O Taylor ter essa, de novo, esse domínio de narrativa de fazer você entrar na história, ele te entrega uma 22 páginas redondinhas ali, você se diverte quando você fecha o gibi. E aí você não questiona tanto isso, mas ela é bem conveniente pro resto pra história que ele quer contar. Mas como é um personagem novo que ele criou e ele caracterizou muito bem aí, ficou muito legal. E o Gentil é um personagem que vem de uma leva de ótimos personagens da época que o Kyle e o Kyle, né, e o Crazy Host estavam escrevendo ali os novos X-Men, que na verdade ia pra ser uns novos mutantes. tem uma história muito bacana. Logo numa das primeiras histórias, eles estão chegando na mansão X e, de ônibus, e aí explodem os amigos da humanidade, eu acho. Explodem o ônibus e matam quase todos os mutantes que estão ali. E tudo criança mesmo, assim, é primeiro dia de escola. Então é um puta quadrinho que é pouco conhecido. Chegou a sair aqui pela Panini, mas a gente não tem muita galera falando disso. E ele resgata o Gentil, ele tem essas tatuagens de adamantium, que são pra conter o poder dele, porque ele sentia sempre essa dor e tudo mais. E a Jean, em dois quadros, resolve o problema dele, que ele levou aí de 2004, 2008, acho que é quando ele estreia pra cá, se contorcendo. Uma escolha bacana, e o Gambit sempre acrescenta na história. Um amigo que eu falo sempre que botou o Bill Raio Beta na história, melhorou. E ele, pra ele é o Gambit, então ele ficou super feliz de ver o Gambit também. E isso é legal do King. Oh, meu Deus, de novo o King. Porra, Mauro. Olha aí. Olha o ato falho. Olha o ato falho. Você não pode me criticar. Eu passei quase uma hora falando bem do Tom King no Sete Jagunços do Senhor Milagre aqui, hein? Tá, tem a prova gravada. E o bom do Taylor... Não sai da cabeça, rapaz. Freud explica. Eu vou gravar um podcast sozinho, só xingando o King, e vou mandar pra você. Cara, deixa eu falar Freud só... explica, Freud explica. Deixa eu falar só uma coisa, cara. Eu não sei se vocês falaram que todo autor escreve alguma merda, cara. Eu, até hoje, eu não conheço nenhuma merda do Alan Moore, cara. Mas se vocês acharem, meu, pode me dar, meu, que eu esfrego na cara, cara, com gosto. Faço uma máscara facial. Ô, Dão, e o Namor na equipe, ou como diria Vitor Azambuja, Neymor? Uma bosta, né, pra variar, porque é um personagem chatão, sabe, não acrescenta em nada, ele tá sempre atrasado, né, quando tá ação, ele tá sempre por trás, e aí, sabe, não acrescenta em nada, o único que ele faz de bom é ceder um espaço pra galera, e pronto, né? Namor é isso, né, eu tava falando isso ontem... com a galera no Twitter, né? Porque a última esperança do Namor é a Marvel fazer um filme com ele e o filme ser tipo Guardiões da Galáxia, sabe? Um filme engraçado, massa, que vai mudar ele como mudaram do nada e completamente o Senhor das Estrelas, né? Porque ele, porra, não vai sair disso, não. É chato demais, né? Pelo amor de Deus. E, cara, e outra coisa, né? O Namor, assim, deixa eu ainda um jamerizar aqui, meu. Você sabe que eu queria usar outro verbo, né, meu? Mas deixa o jamerizar. Que essa história do Namor ser mutante é caô, né, cara? Assim, ele não era, cara. Acho que começou isso daí, acho que é naquela mini do Byrne, né, cara? Que é linda, é legal pra caramba, é bem desenhada, que o Namor usa terno e tal. É joia essa história. O primeiro arco saiu até numa Salvat da capa vermelha, né? Que isso. Tem muita coisa de ecologia, né? De ativismo ecológico, ele é dono de uma corporação, né? Sim, mas o Namor nunca foi mutante, cara. Ele sempre foi um híbrido, cara, né? Isso daí tem cara... Sabe, isso daí tem cara de Stan Lee, assim, meu, sabe? Falar, não, a gente chamava de híbrido, mas vamos encaixar mutante aqui, que aí ele entra nesse segmento, assim, porque não tem nada a ver, cara. Ele não é mutante, cara. Não tem da Univin. Eu acho ele realmente que ele não combina no universo mutante, assim... Aqui na história, só dele ser o locador lá, cara, só dele ser, sabe? Só dele ceder o espaço lá, tá bom já, cara, assim. Porque ele, a participação dele não é das melhores também, não, cara, assim. E eu acho ele esquisito o pessoal querer martelar ele como um mutante, cara. Porque ele sempre foi tratado como um híbrido humano-atlante, cara, né? E do nada aí... começaram a querer encaixar ele no universo mutante, que eu acho que não encaixa muito, cara, né, eu acho na verdade, o Namor, eu acho que ele fica perfeito como um vilão com assim, questionável assim, com alguns momentos do Doutor Destino, por exemplo, assim, ou Magneto, né, meu, que tinha um posicionamento também, assim, mais do que isso, eu acho bobagem, cara. E talvez uma das cenas mais interessantes desse primeiro encadernado, que é com o Namor, é quando eles têm que vestir aquele uniforme especial que bloqueia aquelas nanosentinelas, né? E a Gabe fala pra ele, não se preocupe, que ele tá incomodado de usar aquele uniforme. Ela, não se preocupe, daqui a pouco você vai estar mostrando o seu tanquinho Atlante por aí. E batendo na barriga dele. Por isso que a Gabe nesse... Eu não conhecia a personagem, não tava lendo a Wolverine, mas ficou... Ela, algumas das melhores tiradas saem da boca dela nesse gibi. E aí, seguindo, tem, além da Cassandra Nova, tem os Sentinelas, né? E mais uma versão dos Sentinelas, né? Nesse encadernado, né, Regi? O que você acha desses vilões aí? Eles são o temil aí dos mutantes, não? Ah, cara, eu acho o Sentinela legal demais, cara. Assim, legal demais. Quando eles apareceram no filme, né? Naquela sequência lá de primeira classe, né, cara? Achei legal. Pô, robô gigante, assim, grandão, né? Acho um barato, cara. Né? Acho algumas variações dos Sentinelas, né? Eu não gosto muito, né? Igual aquela vez que eles eram humanos disfarçados, né? O Sentinela dormente, né? A ideia agora do Sentinela ser, sabe, ser nanotecnologia, ser uma coisa assim, né? Quase como um vírus, né? Quase como um vírus conceitual, quase assim, né? É legal para a história, ele se aplica, ele tem um valor assim, né? Mas eu acho o robozão imbatível, cara. Como ameaça, realmente como visual, como gráfico, acho legal demais, cara, assim. Né? Acho vilão forte, assim, acho que difícil não aproveitarem, abandonarem esse visual clássico, cara. E as variações, que tem algumas das variações que eles usam que são, assim, interessantíssimas, né? Porque tem essa versão dos mutantes, essa versão dos sentinelas, que até o próprio Morrison usou, que é aqueles sentinelas meio que sucatas, né? Que sentinelas selvagens, que foi até quando criou-se a Cassandra Nova. E aqui acaba se utilizando também uma versão diferente, né? Eu acho que essas variações do robô gigante realmente são interessantes. Essa parte mais humana dos Sentinelas não ficou legal, né? Teve até naquela época, eu não lembro qual é a série que tinha o Bastion, né? Que era também um Sentinela evoluído. E talvez a maior extrapolação disso que é legal é aquela versão do Nimrod, né? Que não deixa de ser um Sentinela, né? Mas quando foge muito daquele conceito do robô gigante, já não fica legal. Marco, esses que você tá falando aí são os super sentinelas do Bastion, né? Que de Operação Tolerância Zero. Isso. Operação Tolerância Zero, que eu não tava lembrando. E agora eles são os bots do Twitter que ficam só espalhando fake news e destilando ódio na galera. Ah, e é legal que também, né, aparece o Ford. Eu acho o Ford um personagem bacana pra caramba, né? E ele aparece realmente como uma participação, né? A Cassandra usando ele, assim, né? Eu acho, assim, um mutante legal, com poder legal, né? É uma coisa que me incomoda um pouco, vamos dizer, nessa expansão da franquia dos X-Men, que chegou uma hora que você não diferenciava um mutante de um alienígena. Ele começou a ficar tão, sabe, tipo o Dupe, por exemplo, aquela batatinha voadora, né? Cara, aquilo é ruim demais. É, aquilo lá... Que isso, o Dupe é sensacional. Não, mas ele parece um alienígenazinho, né? Assim, a mutação, cara, ele pode se diferenciar, mas não... Vamos dizer assim, o limite seria o Noturno, assim, vai lá, né, meu? Pode fugir tanto, assim, né, meu? Os Morlocks, né? Que é ali daquela parte dos Morlocks, né? Da Calisto, mas, do Marco. Cara, agora e tal. Tem, sabe, principalmente aquela geração nova, mutante com cabeça de peixe, mutante com... Ah, não, cara. Aí foge muito do princípio, assim. Eu acho, por exemplo, foge um barato, assim. né? Que ele, o poder dele é uma habilidade, assim, né? Eu acho legal pra caramba. Assim. A história, a aplicação dele é ideal, assim. Ele nem é assim, você fala, ah, já ele volta, ele vai participar da equipe da Jean. E não, né, cara? Ele é realmente, ele é usado, né, pela Cassandra só. Pois é, eu gosto do Forge, mas ele é um daqueles mutantes que tem um poder meio que de conveniência, né? Porque o que a gente sabe é que ele pode criar tudo que ele quiser. Que ele, coisa, imaginar, assim, o tecnológico, ele consegue construir. O poder dele é ser um grande inventor. Só que eu acho que quando tentam explicar o poder dele, fica meio esquisito, né? Porque ninguém conseguiu. Fala que ele se comunica, que ele enxerga de uma maneira diferente. Fica esquisito, né, quando tentam explicar o poder dele. Inclusive, teve um momento constrangedor dele no acho que foi no Inumanos contra X-Men. Não sei se mais alguém aqui leu essa bomba. Que aquela menininha, a Inumana, a Moon Girl, que tem o dinossauro vermelho agora também, né? É o Moon Boy, agora é o Moon Girl, uma menininha que mora na rua Yancy do Coisa. E é uma das mais inteligentes do mundo. E ela dá uma apagação no Forge, tipo assim, não, eu sei construir isso aqui melhor do que você. Pô, mas é o poder dele, beleza que ela seja inteligente, mas chegar ao ponto de humilhar o cara na habilidade principal dele, não faz sentido nenhum ali. Cara, você falou de Inumanos agora, Maurício, e eu lembrei do anual, que assim, vamos dizer, eu não gostei do anual não, cara, achei desnecessário, assim, perdido mesmo, como ele foi lançado no meio. Foi até uma ideia boa a Panini publicar ele como primeira história, assim, né? Mas eu achei ele meio perdido. Mas uma das coisas mais legais, cara, é a Jean confrontando o Raio Negro, né? E conversando com ele telepaticamente, assim. Pô, achei legal demais isso, né? Resgatando, né, a trama do Cíclope, né? Que o Cíclope morreu durante X-Men Inumanos que ele morreu? Foi no. No que começou, não? Senão, Morte do X. Que, na verdade, ele morre antes. A Emma Frost, que faz todo mundo achar que ele tá vivo ainda. O Raio Negro, entre aspas, mata ele porque ataca ele, mas na verdade a Emma só desfaz a ilusão ali. Não, é isso mesmo, é Inumanos vs X-Men, é isso mesmo. É, uma das poucas coisas que se salva, porque a Marvel durante um tempo tentou encaixar os Inumanos como um substituto para os mutantes, né, por uma questão até de franquias, né, assim, e isso daí não colou legal não, cara, assim, né, não colou direito, né, se você parar para pensar, a questão do preconceito, que é, vamos dizer, a força motriz aí da franquia mutante, ela praticamente desaparece com os Inumanos, né? Então, eu acho assim, foi um período negro, uma bobagem, cara, assim, investir em Inumanos, não colou, cara. E ainda colocar aquela coisa da névoa terrígena matar os mutantes. Olha o que você escapou de ler aí, ó. A névoa terrígena matando os mutantes indo se exilar no limbo. A magia, a irmã do Colosso, levando a mansão pra lá. E durante a fase do Lemire mesmo, eles estão no limbo. A base deles é lá, eles vêm, resgatam os humanos, algumas coisas assim. Alguns mutantes, convenientemente, não são afetados pelas névoas terrígenas. A vampira continua nos Vingadores. Tempestade tá sempre aparecendo por aí e tudo mais, mas a maioria pode morrer sem ter contato com as névoas. Sem falar que Inumanos é uma bosta. Não importa que não tenha questão do preconceito. Cara, é uma mulher cabeluda, um cachorro, um cara que dá coice, aquilo é ruim demais. Inumanos só funciona como coadjuvante, olha lá. Tá aí, o líder que não fala, né? Vai se fuder, pô. O líder que não se comunica, essa história. É, cara, Inumanos é ruim demais. Inumanos é aquele coadjuvante, assim, inesquecível. Quando você não tem mais quem botar os heróis pra enfrentar, você tá com os Inumanos ali no meio. Ah, não, cara, eu discordo. Inumanos, eu lembro, a primeira história que eu li deles foi, acho que foi no Marvel Team Map. Sabe, quem tem a do Aranha. Que eles encontram Homem-Aranha, tem que um negócio de uma cura, um remédio lá, e acabam, o Homem-Aranha acaba atacando eles num parque. a Medusa prende ele numa montanha-russa, eu acho. E eu achei aquilo com muito cabelo. Estranho. Com o cabelo, claro. Então, pronto, velho. Acabou. O teu argumento acabou por aí. Não, é legal, mas como você falou, Mauro, é pra ficar de coadjuvante, aquela coisa lá. Os caras estão na Lua, o Mercúrio der um fim nele, bota ele pra casar com uma inumana e de vez em quando aparece nos Vingadores e pronto. É isso. Então, nunca tiveram essa verve de protagonismo assim. Igual aos... Como é que... Os Eternos. Que também estão aparecendo de vez em quando, a Sérgio lá naquela época dos Vingadores. Ah, não, meu. Aí você mexeu comigo, cara. Mexeu comigo e eu tenho uma procuração de Nanuque também. Eu adoro Eternos, cara. Eu também adoro, mas eu não sei. Não funciona muito bem. Botar mainstream demais assim não fica legal, não. É, misturado não funciona bem, não. Mas eu gosto do conceito, cara. Eu gosto do conceito, gosto da passagem, assim, que o Kirby fez, né? Depois o desenvolvimento sem a mão do Kirby. Já não sei se eu gosto tanto, né? Mini do Gaiman é boa, mas também, né? Eu acho que é o canto do cisne do Romitinha, né, meu? Que ele, lá ele tá bonito, a arte, cara. E tem os Eternos do Chuck Austin também, né? aí é lasca, viu? Ô, Mauro, fala um pouquinho da vilã de toda essa série, a Cassandra Nova, que, como a gente falou lá no início, foi criada pelo Morrison, né, na passagem dele. Fala um pouquinho da Cassandra e dessa história de Mumu Dry. É, eu gosto da Cassandra Nova. Aliás, eu gosto de todo o arco do Morrison nos X-Men. É, ela é um personagem interessante, ela é tipo... um gêmeo do mal, né? Uma projeção de todo o lado ruim do Xavier, que estava dentro do útero com ele, e que ele teria estrangulado ela com o cordão umbilical. Quer dizer, né? Todas aquelas viagens que o Morrison faz, mas que são interessantes. No arco dos novos X-Men, ela é uma baita vilã. O arco e distinção, aliás, é meu arco favorito, né, do Randall Morrison. E o Tom Taylor traz ela de volta de um jeito mais interessante do que, por exemplo, o Joss Whedon trouxe. Eles tinham dado um fim nela no Randall Morrison, o Joss Whedon requentou ela, e, sei lá, apesar de eu gostar do Randall, do Joss Whedon, a Cassandra Nova não é um personagem tão legal assim, tão bem desenvolvido, pela perspectiva dele. E agora o Tom Taylor trouxe ela novamente como uma grande vilã. É, não é dado uma grande explicação de como que ela volta e tal, mas até aí também não deram uma grande explicação para Jean, então beleza. E ela vira uma antagonista interessante porque ela usa, além do mesmo poder mental da Jean, ela usa esses outros artifícios que a gente estava falando, né? Ela moderniza o jeito de atacar os mutantes com fake news, com manipulação da mídia, com manipulação mental por meio desses neo-sentinelas. Então, gostei bastante, assim, foi um desenvolvimento legal para uma personagem que, depois do Morrison, eu achei que não teve a abordagem digna para o potencial. O que eu gostei disso daí é que ele já revela quem é a vilã logo no começo, né? Acho que no anual ou na primeira edição, né? Que aparece ela ali no finalzinho. E ela se revela pra Jean como a pessoa que tá por trás do plano maligno ali, bem no meio também, né? Assim, tem aquela coisa que a gente sempre falou aqui quando comentou de Pluto, né? Do Naoki Urasawa, né? Como ele mata o mistério, o grande mistério inicial, logo no começo ou no meio do caminho dos volumes dele, né? Porque ele já insere outro lá na frente. Então aqui não que ele vai inserir outro mistério, mas ele já mostra quem é o vilão, porque você fica na cabeça como é que isso aqui não vai ser resolvido, né? Porque a Cassandra tá quase sempre um passo à frente, ou pelo menos ela não tem pudor em mudar suas estratégias para fazer o que ela quer, né? É um plano assim, elaborante, né? Ela cria essas nanitas, né? Sentinelas minúsculas que coloca na cabeça das pessoas para a pessoa disseminar o ódio contra os mutantes. E você fica se perguntando como é que vai ser resolver aquilo, né? Principalmente sabendo que é uma vilã assim, perigosíssima, né? Muito poderosa, e que é complicado de se resolver, né? E assim, o final é sensacional. Cara, eu acho sensacional esse discurso final, mas se a gente voltar um pouquinho antes mesmo na questão da Polônia, né? Ele usa isso, né? De alguma maneira, o jeito que ela vence a Cassandra, ele usa um pouco antes, né? Que a Jean, ela pega os soldados lá que estão dominados pelo ódio contra os mutantes e ela projeta, né? Ela faz a conexão telepática entre as vítimas, entre os mutantes e os soldados, para o soldado sentir o que o mutante está passando e sentir empatia. Cara, e isso também é uma puta de uma mensagem ser panfletário, né? Porque é isso que falta hoje em dia, você vê nesse ódio polarizado, nesses ataques gratuitos que a gente vê na internet, né? Falta empatia, a pessoa não se coloca no lugar do outro, a pessoa só quer atacar, só quer menosprezar, e ela não tenta por um minuto sequer se colocar do outro lado, ver o que a outra pessoa queria dizer, e tentar entender as razões daquela outra pessoa que pensa diferente dela, sabe? Então é uma baita mensagem que a empatia seja a solução para resolver o conflito, para resolver o inimigo, sabe? Que sacada bacana do Taylor. Antes disso, né, tem toda uma sequência bem super-heroística, né, que é quando tem essa integração também com o universo Marvel, aparecem os Vingadores, né, e tem a sacada da proteção contra a telepatia da Cassandra Nova, que são os elmos lá do Magneto, né? Ah, achei um barato, cara. Achei muito legal, né, resgatar essa ideia do capacete, assim, né? Esquisito, né, o Homem de Ferro de capacete com capacete do Magneto por cima, assim, né, meu? Acho que fizeram... Pois é, cara. Muito estranho isso, bicho, muito estranho. Acho que fizeram um capacetão pra ele, né? Eu queria saber como foi que eles conseguiram arrumar tanto capacete ali, né? Porque eles colocam em todos os heróis, no exército, né? Como foi que eles arrumaram tanto ali? Tony Stark, o poder aquisitivo, o maior poder mutante. É igual o superpoder do Batman, né? Eu sou rico. É uma sacadinha, né, meu? Assim, se é o Grant Morrison que faz, o pessoal fica louvando, né, meu? Assim, é legal pra história, assim, eu acho bem legal mesmo. Assim. Acho legal esse final com os Vingadores envolvidos, assim. Acho grandioso, assim, sabe? Né? A série teve um... Assim, né? Ela cresceu durante as edições, assim. Achei muito legal, cara. E eu acho engraçado o seguinte, porque uma das coisas que sempre marcou os X-Men é aquele clima de novela, né? Principalmente por conta da passagem lá do Claremont e do Byrne, né? Que meio que consagrou isso e foi algo que foi se perpetuando em tudo, né? E você pega uma série dos X-Men que é curta e não tem esse clima de novela, né? Tem aquele clima mais de série do Netflix, né? De uma minissérie que você consegue, em poucos episódios, contar uma história toda, ou talvez uma daquelas séries de antologia, tipo True Detective, né? Que é uma série curta que conta uma história completa, e você não teve tempo de se cansar do Tom Taylor no título, né? Porque pode ter sido uma passagem para alguns muito curta, mas para outros pode ter sido o ideal, né? Ali, só 11, 12 números, ele contou o que ele queria contar e tá ótimo, né? É, Marco, uma coisa bacana aí que você falou do Taylor, a narrativa dele não é cansativa, pelo contrário, é rápida, como falou aqui, mesmo você ler a mensal, um número agora, um número daqui a 30 dias, ele dá essa sensação assim, cumpriu a missão dele naquelas 22 páginas, e quando você vê a fase toda, quando chega no final, ele diz tudo o que ele queria dizer. Ele tem um aproveitamento bom nesses runs mais curtos, assim, que lembra muito o Ellis, o Warren Ellis, nesse ritmo dele. Ele diz tudo, ele não é didático, ele vai trazendo os personagens, participações especiais e tudo mais, sabe quem ele vai usar e esgota ali o assunto. Se fosse renovado para mais números, isso aí, agora estamos falando muito em quadrinho temporada, né? se renovassem a temporada de X-Men Red, ele com certeza ia trazer muito mais coisa legal. E é uma pena, realmente, logo depois disso aí veio as mudanças todas, que vieram com a mudança editorial da Marvel, a entrada do Cebulski e tudo mais. E aí ele teve o título cortado, né? E é uma pena, ele geralmente faz só fases curtas nas grandes editoras. Tem um anual do Batman recente dele também, muito bom. E é ele mesmo, viu, Mal? Eu não tô confundindo com o outro, não. Você sabe quem. Bom, é isso. A gente falou um bocado da série X-Men Red, então vamos para as nossas indicações. Como essa série tem muita coisa baseada no mundo que a gente vive, eu queria, para as indicações, que vocês tentassem puxar algum quadrinho que se apropriou de alguma coisa que estava acontecendo no mundo real. Não necessariamente quadrinhos baseados em fatos reais, mas quadrinhos que pegou algum elemento atual que estava acontecendo na época que aquele quadrinho foi lançado, para poder indicar aqui para os nossos ouvintes. Começa com você, Regi. Cara, eu vou indicar, na verdade eu vou repetir, acho que eu já indiquei já outras vezes, a gente já fez um podcast também, mas é que voltou agora e assim, na minha opinião, é o melhor quadrinho da atualidade, o melhor mesmo, assim, né, ou pelo menos é o que eu fico fascinado quando eu leio, assim, né, eu comprei aquela Mulher Maravilha e Batman do Liam Sharp, porque eu acho a arte dele linda e eu não consigo, né, eu acho que já fui cagar umas 5, 6 vezes, não consigo terminar a história, cara, porque é muito chata, né? Tô empurrando a hemorroide e não termina a história, cara, assim, porque, sabe, me perco nas páginas, cara, muito chata, não tem ritmo nenhum, cara, e aí você pega, e eu peguei o retorno aí de Lazarus, do Ruka, cara. Agora ele chama Lazarus Rising, né? E puta, cara, como é boa a história, cara, como é envolvente, como é legal, como a criação do mundo é interessante, né? Como o desenvolvimento é legal, eles deram um salto temporal, assim, da cronologia que estava contando a história anterior, né? E aí, por ter mudado a periodicidade da revista, ela vem com mais conteúdo, então tá vindo com ficha para RPG, com aquela seção de carta que é tão ou mais interessante do que a história, né? É o Ruka descascando, cara, né? O Ruka revoltado, né? Assim, no melhor momento, assim, de escritor, na minha opinião, dele, porque eu acho isso incomparável, né? E aí, no meio disso, também veio um conto curtinho, que é a cara do universo de Lazarus, assim, demais, cara, demais, assim, às vezes eu penso assim, puta, acho que eu perdi o encanto com o quadrinho, não tô conseguindo ler as coisas, assim, tal, e quando aparece uma história dessa, assim, ela realmente, assim, me traz de volta o prazer de ler, assim, uma boa história em quadrinho, assim, né? E ela é bem calcada no que nós estamos passando hoje, ou vamos dizer, quase um alerta da onde nós podemos chegar, né? É um pouco assustador, assim, né, meu? Porque essa ideia de 1% da população, menos que 1%, né, ser privilegiada, né, e o resto ser tratado como rejeito mesmo, como lixo, é assustador, principalmente por ser próximo da gente, né? Então é minha dica, essa daí mesmo. Lazarus, a gente fez um sete jagunços, já tem um bocado de tempo, acho que a gente falou até o quarto arco, né? Já, acho que saiu só mais um arco da revista mensal, aí entrou em ato e agora esse Lazarus Rise. Manda a tua indicação, Mauro. Então eu vou indicar um clássico. que é o Deus Ama, o Homem Mata, que é escrito pelo Claremont, que introduz o reverendo William Stryker, que é um fanático religioso que usa uma milícia dele para caçar mutantes e para pregar, enquanto ele prega na televisão, que os mutantes são manifestações do demônio, que são abominações e que os fiéis, os religiosos, devem rechaçar, devem combater, devem abominar os mutantes. Numa clara analogia, né, com os homossexuais e com várias minorias que alguns movimentos evangélicos atacam de maneira ostensiva, né? Então, ele fala muito com os nossos dias de hoje, né? O Stryker, ele mexia com medo, com preconceito intrínseco da população, usava a fé que, teoricamente, é uma coisa boa, a religião que, teoricamente, seria para trazer os homens mais próximos do amor, da compreensão, para propagar um discurso de ódio, né? Então, é uma minissérie que já faz muito tempo, é da década de 80, e que, infelizmente, continua atual até os dias de hoje. Três pontos, hein, Mauro? Ó, é atual, né? É... aborda X-Men e tem o padre Favo de Mel, meu. Ganhou, né, meu? Três pontos. Manda a tua indicação, Maurício. Vou secundar aí a indicação do Mauro. Deus Ama, Homem Mata é uma puta história curtinha, mas que é o fim no mesmo aí do X-Men, como a gente tinha falado mais cedo. É a coisa do preconceito arraigado mesmo, a coisa o fim do que é diferente é simplesmente que você não pode aceitar que aquilo não é o padrão ao qual você está acostumado. Uma outra história bem legal também, que é atual, inclusive muito atual, é do Stan Lee, né? Quem diria? Tão antigo, mas atual, que é o Surfista Prateado, Parábola. Sei que temos fãs aqui, confesso, do Surfista, do Stan Lee. E essa é uma história que a gente vê direto aí, alguns trechos sendo reproduzidos no Facebook, da busca por heróis, da questão de querer sempre acreditar no outro, de jogar a responsabilidade até de ser salvo pros outros. E vale a reflexão que a gente tem nessa história, também curtinha, também fina dos quadrinhos aí, desenhada pelo Moebius, e que vale a pena a leitura. Fizemos até um pilha falando um pouquinho sobre essa edição. E realmente, os desenhos do Moebius são sensacionais e tem muito isso também. Tem uma discussão bem atual ali. Manda a tua indicação, Dão. Eu vou indicar um gibi mais recente, que é a nova encarnação dos Invasores da Marvel, que é escrita pelo Chip Zdarsky, com desenhos do Carlos Magno e do Butch Guys, que é junto, né, aquela equipe clássica da Marvel, né, o Capitão América, o Namor, o Tocha Humana original, né, o Jim Hammond, e aqui nesse caso ele insere também o Soldado Invernal, né, que é o Buck, né. E aí esse primeiro arco, que é o War Ghost, né, ele traz uma discussão muito boa sobre um trauma de guerra, né, posterior à guerra, né, essa equipe atuou durante a Segunda Guerra Mundial, é um gibi da época, né, tinha isso daí, desses montes de gibi que tinha naquele tempo, durante a Segunda Guerra Mundial, né, que servia para ali para entreter as tropas no front e tal, e aí mostra bem como a guerra afetou o Namor, né, ele faz, logo na primeira edição, ele faz ele tremeia a trama com os flashbacks e mostra bem como aquilo vai desgastando o Namor durante a guerra, né? Ele meio que literalmente, né, um peixe fora d'água ali, e como isso vai afetar lá na frente, né? Aparece uns segredos, ele aborda aquele período lá que o Namor ficou com o professor Xavier, né? O professor Xavier de novo, olha ele aí, e aí meio perdido, né? Meio desmemoriado, e aí como ele tá um Namor mais raivoso, querendo praticamente declarar guerra ao povo da superfície, né? Então tem muito, sempre tá permeando todas as edições, esse debate em cima do trauma de guerra, né? Do que causa nas pessoas uma guerra, nesse caso, né? Uma das mais emblemáticas, que foi a Segunda Guerra Mundial, mas isso está sempre permeando na cultura pop, principalmente nesse século XXI, né? Teve algumas guerras bem mais sanguinárias, né? Bem mais tecnológicas, bem mais mortíferas, né? Isso está sempre se passando por filmes, né? E outras séries, né? Os efeitos de uma guerra faz numa pessoa. Bom, eu vou finalizar as indicações com o Capitão América, do John A. Reber e do John Cassaday, que foi lançado ali logo depois dos eventos do 11 de setembro, né? Então, o Capitão América, talvez junto com o Superman, sejam os dois personagens que mais, assim, representam o sentimento americano. Talvez até o Superman seja até mais do que o Capitão América, né? Que o Capitão América teve aquelas fases meio de rebelde, que ia contra o governo, ia contra o sistema, né? Esse primeiro arco, que é o único que o Cassaday faz junto com o John A. Reber, é bem calcado com todo aquele clima que permeou ali os Estados Unidos depois dos atentados do 11 de setembro, né? Aquela questão da ameaça terrorista, né? O Capitão América passa a enfrentar terroristas, né? Só que, apesar de todo o ódio que permeava o americano médio, principalmente contra muçulmanos e pessoas do Oriente Médio de uma maneira geral, o John A. Reber ele tem um tratamento mais humano da coisa, né? Ele tenta não transformar aquilo num preconceito com toda uma religião ou com toda uma raça, né? Ele tenta ser o mais delicado possível com o tema, mas que, de qualquer forma, é baseado num sentimento que era bastante aflorado, né? Naquela época. Tá certo que depois a coisa degringolou, né? Que aí entra o Chuck Austin no título, escrevendo junto com o John A. Reber e depois escrevendo sozinho, e aí o negócio descamba, né? Mas o comecinho desse volume do John A. Reber com o Cassaday é muito legal. Saiu aqui no Brasil pela Panini, ainda numa daquelas Marvel 2002, 2003, 2004, na época que todo ano mudava o nome da revista, e talvez se você for num sebo, você consegue achar essas edições. Não deve ser muito difícil achá-las, não. E aproveitando, né, que o Marcos mencionou esse capitão, eu também vou indicar o Capitão Nick Spencer, né? Principalmente o começo da fase dele, tanto o Capitão Steve Rogers quanto o Capitão Sam Wilson. São quadrinhos muito atuais, eles falam de ódio, de preconceito, de manipulação de mídia, de líderes populistas. E é muito subestimado. O pessoal pegou ódio pela premissa do Capitão ter sido manipulado e de ter criado uma versão alternativa dele da Hydra, e sem ler a história, sem ver em que contexto que ele estava na Hydra, começaram a bater no quadrinho. E eu até entendo, porque, porra, se vieram sempre com a história de que o Capitão sempre foi da Hydra, teria sido ruim. Mas a história, do jeito que ela foi construída, de ser uma manipulação do cósmico e tal, ela não engana os leitores, ela não faz eles se sentirem otários pelo que eles leram nas últimas décadas, e faz uma crítica muito interessante ao nosso momento atual, sabe? Eu acho que é um quadrinho que foi injustamente apedrejado e que talvez mereça uma revisão aí. O Mal lembrou muito bem dessa fase, e não digo nem tanto pelo título do Steve mesmo, acho que foi mal conduzido ali, tanto que ele escorreu teve um mês que saiu 4 edições, 3 ou 4 edições do Steve Rogers para poder adiantar e começar Império Secreto. Mas o título do Sam Wilson, o Falcap, né, que foi muito bem conduzido, usou bem essa coisa aí, mostrou os interesses escusos por terra do governo, que não achava interessante ter um capitão tão ativo, aquele jeito. O Sam Wilson dizia, né, ele me deu escudo, então ele passou a bola para mim. Eu vou ser o meu capitão, não vou ser igual a ele. A gente tem o agente americano sendo trazido para combater ele também, resgatando aquela coisa dele ser mais extrema direita, como ele é quando foi o capitão, quando começou a ser depois o agente americano também. Transa muito bem com aquele momento dos Estados Unidos ali, a efervescência das eleições, do Trump e tudo mais. É uma excelente fase, especialmente essa parte do Sam Wilson, capitão. Bom, é isso. Já estamos no avançar da hora. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, Dão, Maurício, Mauro, Regi. Valeu. Alô, galera. Valeu, valeu. Valeu, valeu. E é isso, pessoal. Até a próxima com mais um 7 Jagunços. Um grande abraço e tchau. Esse foi o 7 Jagunços, mais um podcast com o selo de qualidade do site Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Acessa lá o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br